tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar. O que essa vida tem pra me dar. Necessário. Salários baixos, sonho de milionário. Meu desejo virou meu adversário. Castelos imaginários, personagens e cenários. Navegar sem naufragar por esses mares. Executivo, sorriso da comissária. E viver pouco como um rei ou muito como um Zé. E assim ainda não se responder. Raio, pouco com alegre, eu seguindo na fé de ele nunca vai me prender. Ah, nunca vou me submeter. Nunca vão me deter. Éramos a cinza e agora somos o fogo. E não há nada que eu não possa fazer. Tem coisa que só acredito vendo, coisa que nem acredito que tô vendo. Verifica quieto, a rua tem dos mandamentos. Os ficam de olho nos rendimentos. Já é tarde pra seu arrependimento. Pra abrir sua mente, não sou um cirurgião, mas sei qual procedimento. Quando criança eu sonhava em crescer e ter todo o melhor dessa vida. Hoje eu sou um homem crescido e a criança em mim ainda é viva. A vida é um filme de ação, de terror ou de tragédia. Eu só não posso ter um fim de comédia e vice-versa. Vitorioso e não vice-versa. Elas vestem capas, salvam pátrias, detêm balas. Medalhas de prata não valem nada. Batalhas são quadros de um passado inalterado. E o que resta sempre são quadros. Os copos gelados trazem corpos gelados à tona. Dizem que a morte é o preço da honra. Eu não sei. Homens seguem leis e mesmo assim morrem por causa das leis. Vi um homem de muitos quilos morrendo por poucas gramas. Vi um homem desconhecido morrendo atrás de fama. Um homem morrer de amor pela mulher que não o ama. De um quadro grave eu faço um quadro de arte. Rima da vida, somos a voz da cidade. Que nos divide em facções, drogas e armas, broncas e áreas. Temos um jeito de nascer, mais de mil pra morrer. E quem tá preparado para o qual vai ser? Robocop é o herói só na TV. Então nem sempre a arte imita a vida. Sobre o que ninguém vai falar, só nós podemos falar. Começar uma nova e terminar uma antiga briga. E a situação não muda. Vocês sabem o que plantam e o que colhem na muda. Na gorjeta miúda. Um de confiança se tornou um Judas, é. E uma má sombra, e o barco afunda na pequena fenda. Feita com a sonda do medo, depois da infância são caros brinquedos. Errei quando pedi sua ajuda. Se não pode com eles, junte-se a eles, faça parte deles. Infiltre-se neles e quando tu tiver lá dentro, mate todos eles, é. Tentamos conversar, tentamos resolver, eles fingem não escutar. Mas agora eles vão ver, fizemos o inferno subir, ah. Fizemos o céu descer, ah. Yeah.